Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe desta pedida sonora que está no ar. Há 14 anos consecutivamente, um jardineiro à música e à saudade. Coloque no envelope de sua missiva, Rádio USP FM, Caixa por 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender ele que reside aqui em nossa cidade, ele que é advogado formado, o Dr. Laurindo Cortes, que está em nossa sintonia e pela vez primeira ele nos enviou um e-mail dizendo que nos ouve há muitos e muitos anos e que só agora ele toma a liberdade de participar de um jardim, um coreto à música e à saudade. O que é para nós, Dr. Laurindo Cortes, uma satisfação imensa. Ele diz que reside aqui em São Carlos há mais de 15 anos e há quase 14 anos ele vem acompanhando a audição dos domingos de manhã pela Rede USP de rádio. E ele gostaria de reativar a sua memória, o Dr. Laurindo Cortes, pela vez primeira conosco, ouvindo o Jamelão, em belíssimo arranjo do Radamés. O Jamelão canta do Braguinha João de Barro, Serenata de Pierrot. Luiz Lua Gonzaga, também desfilando em nosso coreto nostálgico. Luiz Lua Gonzaga, do Humberto Teixeira, que já foi deputado federal. Luiz Gonzaga canta No Meu Pé de Serra. Tudo isso para ele, o advogado, o doutor Laurindo Cortes, pela vez primeira, ele que reside aqui em São Carlos, Chico Alves, o Rei da Voz, o Francisco Alves, o Chico Viola, também desfilando e cantando do musicista Edito Lacerda, Um Agradinho é Bom. Serenata, vê como a lua além flutua, inunda tua rua de lágrimas de prata. Vem, vem ouvir meu canto, que é meu canto de saudade. Cura de amor, não tem fim, volta outra vez para mim. Esquece o beijo falso. Volta outra vez a sorrir, mas volta para nunca mais partir. Volta, vem ver as estrelas, pois ao vê-las, eu sonho.

tanto a me deixar? Por que razão eu chorei tanto ao te perder? É, corre um boato aqui onde eu moro que você curte a Era de Ouro do Rádio, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E domingo último, dia 11, ou melhor, 11 último, aniversariou o gentil e direto funcionário da Lafic Imóveis, aqui em nossa cidade, e ele, o senhor Marcelo José Apreia, recebeu Dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dalil de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, de toda a equipe daquela casa, de seus familiares e amizades, as felicitações pelo aniversário natalício no último dia 11. Parabéns, senhor Marcelo José Apreia. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos sim. Este e-mail é assinado pelo nosso gentil ouvinte, que reside lá em São Paulo, a Supercap. Aliás, São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside no bairro Alto de Pinheiros. É o senhor Chiquinho Sales Peixoto. Ele diz que nos acompanha há muitos anos pela Rádio USP de São Paulo e gostaria de reativar a sua memória nesta manhã de domingo ouvindo com o saudoso Ciro Monteiro Formigão. Ciro Monteiro cantando do campineiro Denis Brian a melodia que tem este título, Boogie Woogie na Favela. Ainda para ele, lá do bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, o nosso gentil ouvinte, o senhor Chiquinho Sales Peixoto, do Geraldo Pereira, saudoso sambista. Roberto Silva, sambista vivo para a satisfação nossa, defende Falsa Baiana. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam, com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam, com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue-ugue. Até as cabrochas já dançam, já falam do tal bugue-ugue. E o nosso samba foi por isso que aderiu no Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio. Ao bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que surgiu. Lá da terra do tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue-ugue. Até as cabrochas já dançam, já falam no tal bugue-ugue.